essa manhã. E bons tempos me levarão para na Goiás, Minas Gerais, Maranhão. Vai como quem pra guerra vai, que depois eu vou com você para além daqui, além dali, além de lá. Eita, destino mais atrevido, seguir e seguir seguindo por aí feito um cigano. Eu aprendi a ver esse mundo com meu olhar mais profundo, que é um olhar mais vagabundo. Eu ando pelas estradas, quem sabe a gente já se viu. Nessa vida tudo se faz sobre três missões naturais: primeiro nascer, depois viver e aprender. Só o aventureiro é capaz de partir e não voltar mais, se realizar, depois sonhar, então morrer. Disse meu pai, não lhe digo menino, você há de aprender. Qual o rumo, qual a direção? E disse o sino, alegria, garoto, esse pai será sempre o seu porto. Não se acanhe se houver solidão. Eu ando pelas estradas, quem sabe a gente já se viu. Quem sabe? Aprender com os sinos, qual o rumo, qual a direção. E disse o sino, alegria, garoto, esse pai será sempre o seu porto. Não se acanhe se houver solidão. Eu ando pelas estradas, quem sabe a gente já se viu. Por aí um dia, quem sabe?